Sejam bem-vindos a mais um episódio do Melhor Podcast do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre. E eu sou Evandro de Freitas. Evandrinho, como é que foi a semana aí, Evandrinho? Tamo aí, né, Izzy? O mundo indo pro caralho, como a gente tava comentando em off aqui. Resumo da semana. Tá complicado, compadre. O mundo está indo para o caralho. Para o caralho, mano. Tô todo mundo indo junto. Imagina a manchete da Folha, tá ligado? De domingo. Estudos apontam que o mundo está indo para o caralho. Mas direto tá tudo certo. A ONU faz um pronunciamento na assembleia lá do negócio. O mundo está indo pro caralho. Não, o Obama, tá ligado? Um dos últimos pronunciamentos do Obama. Para o mundo, pá, ao vivo. O mundo está indo pro caralho. Aí ele vira as costas e vai embora. Entra no helicóptero dele, tá ligado? Ele sai fora. Se pode aí vocês. Ai, caralho, Evandro, essa semana que passou, na verdade a gente tá, algumas dessas notícias já tem algum tempo, né, porque a gente grava, né, a gente grava uma semana, o podcast tá na semana seguinte, e muitas pessoas estiveram pedindo pra que a gente fizesse um especial de notícias sobre Pokémon GO. O que é Pokémon GO, Evandro? Não, o que é Pokémon GO? Pro cara... Porque... Pro cara que tá morando numa caverna e ainda não ouviu falar do cara Pokémon muito GO. Sagaz, não, mas vamos falar do nome primeiro. Um cara muito sagaz do Twitter tweetou isso aí. Eu falei, porra, eu comecei a enxergar o código da Matrix, manja. Porque Pokémon é uma marca tão, cara, pra gente principalmente, né? É tão poderosa, é tipo a Coca-Cola, sabe? Todo mundo conhece e todo mundo sabe o que que é e tal. Uhum. E aí você nunca vai ler Pokémon GO, você vai ler Pokémon espaço GO. Aí o maluco foi e apontou esse pequeno detalhe, que se você ler tudo junto, você lê Pokémon GO, e aí começou a zoar que era só a galera monga que jogava, tá ligado? E aí desde o dia que ele falou isso, eu só consigo ler Pokémon GO agora. Caramba. Apesar de não ser o nome correto. E cara, Pokémon é um joguinho, apesar de como eu falei, a marca ser muito conhecida, não é um joguinho da Nintendo, é um joguinho da Niantic, né, o nome da empresa? Isso, a empresa que fez o negócio. A Nintendo meio que cedeu o uso, né, teve um acordo pra usar a licença dos bonequinhos, né, dos bonequinhos, tô falando que nem meu avô. Não, mas a gente tá explicando pra quem não conhece, tem que explicar, os bonecos. Pikachu e seus amigos. E cara, o foda é que assim, ele não é bem um jogo, né? É mais pelo gimmick da galera colecionar os bonequinhos e principalmente poder sair de casa. Que foi aonde geraram todas essas notícias. Então, e aí começaram a pipocar. O jogo foi um estouro de popularidade, né? E aí, por causa disso. Uma notícia específica até hoje que foi mega indicada, que foi a da mulher da flechada dentro do ônibus, lembra? Sim, sim, sim. E esse, o Pokémon GO, foi a primeira vez que um monte de gente chegou e falou: caralho, vocês têm que fazer um especial só sobre isso. De tanta notícia bizarra que foram geradas. Pois é, cara, teve uma semana aí que era um atrás da outra notícias malucas de Pokémon GO. E quando isso começou a acontecer, eu já sabia, a gente vai ter trabalho essa semana. Porque a gente fez uma peneirada, né, pra pegar só alguns dos mais curiosos. E eu sinto que a gente não peneirou tão bem assim, porque deve ter mais, tá ligado? Não, neste momento deve ter alguém se metendo em altas confusões por causa do Pokémon GO. Não, nesse momento agora em que a gente tá gravando, de repente tem algumas que a gente... Porque foram tantas e tão rápido, tá ligado? Ai, ai, ai, vamos ver aqui, cadê o primeiro? Pokémon GO. Repórter joga durante entrevista nos EUA sobre terrorismo. Não, é muito bom porque, como a gente falou, né, febre, todo mundo conhece, ações da Nintendo subiram desesperadamente. Uhum. Todos os caras que criam as notícias, a manchete, né, ele coloca Pokémon GO, 2 pontos. Então assim, sei lá, o Pikachu do Vasco fez um gol. Os caras falam, Pokémon GO, Vasco vence por 2-1 com gols de Pikachu. Porque pra galera quando for buscar sobre o jogo, né, acabar caindo naquele site, naquela notícia, enfim. Olha lá, Kirby, o nome do cara é Kirby. Olha aí, ó. Já fica a curiosidade. Kirby, porta-voz do Departamento de Estado, falava sobre o Estado Islâmico. Essa notícia é foda que ela combina as duas coisas que estão... Exatamente, o que a gente comentou aí, ó. Do bombando no momento, né? Que é Pokémon GO e... Bombando? Você falar de Estado Islâmico que tá bombando é foda também. Uma sacanagem. Você está jogando aquela coisa de Pokémon aí, não está? Disse o cara, né? Aí o que aconteceu? Olha só. Um repórter foi pego Pokémon GO durante uma entrevista coletiva do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre os esforços da comunidade internacional para combater grupos terroristas nessa quinta-feira. O porta-voz John Kirby falava sobre a reunião da Coalização Global de Combate ao Estado Islâmico, que possui mais de 40 membros. O porta-voz comentava sobre os esforços do grupo, que inclui não só o combate armado, mas também a ajuda humanitária. Kirby falou que a empreitada consumiu 2,1 bilhões de recursos, dos quais 360 milhões vieram dos Estados Unidos. O porta-voz comentava o que já fora feito e quais iniciativas estavam por vir, quando percebeu um movimento suspeito. Que realmente é um assunto sério, tá ligado? Não, porra, mano. Importantíssimo. Mano, os caras, pro cara tá numa coletiva, assim, de departamento de estado, uma parada importante, não é todo repórter que eles mandam, tá ligado? O cara tem que ter Exatamente. Um certo prestígio, o cara tem que ter um certo, tem um monte de coisa. É, normalmente tem o cara que cobre aquela área, né? Como Isso. A gente bem viu no House of Cards, tem até a repórter que fica lá dentro e tal. Pois é, então o que acontece, né? É uma posição prestigiosa, né? E aí, de repente... Não é qualquer um que chega lá, é uma parada, né, de responsa. Aí, de repente, olha lá, quando percebeu um movimento suspeito, o cara lá que tava falando, porta-voz, percebeu um movimento suspeito. Aí ele falou, você está jogando aquela coisa de Pokémon GO aí, não está? Não, o bom que você lê movimento suspeito, você imagina, pô, será que ele imaginou que o cara era um terrorista e tava sacando a bomba? Não, ele só tava jogando Pokémon. O cara tá jogando Pokémon GO no meio no de No meio coisa... da entrevista, mano, isso é foda, é muito... Perdeu totalmente a noção, sabe? Não, total maluco. Aí o cara respondeu, ó, tô só de olho. Ou seja, ele tava realmente aberto. Sim. Tá ligado? Cabeça de algum Pokémon por ali. Sei lá, dentro da Casa Branca, tá ligado? Aí fala... Kirby não perdeu a compostura e voltou ao assunto. É importante lembrar. Nós sabemos que isso não será fácil. Aí blá, blá, blá, continuou falando, tentando não deixar a peteca cair. Aí depois ele voltou pro cara. Você pegou algum já? Aí ele fala, não, o sinal não está muito bom. Caralho, o repórter tava mano. Nem aí pra entrevista, mano. É o famoso, não tá nem aí pra vida. Você tá ligado, Sim, né? Pode crer. Como é? Mano, você tá de... Mano, cara, se eu... Cara. Imagina o cara, o chefe dele, tá ligado? Como é o nome do chefe do Homem-Aranha lá que pede as fotos? O J. Jonah Jameson. Ele o cara voltando. Cadê as fotos lá do negócio? E aí, como é que foi a entrevista? Chefe, não sei das entrevistas, mas eu peguei uns 3 Pokémon lá dentro. Mano, mas como assim, mano? Como assim? O cara. Mano, o cara tá tentando. E o pior é que, tipo, o cara tava sem nenhum, como você falou, né? Ele tava, não tava nem aí pra nada, porque essas entrevistas coletivas. O cara tá cercado de outros jornalistas. Sim, de outra galera, né? E o cara tá cagando pro trabalho dele. Ele tá com o celular do bolso e começa a esbarrar na galera mirando assim, sabe? Não. Procurando Pokémon, dando ombrada. O cara não tá nem aí pro trabalho que ele devia estar fazendo lá, não tá nem aí pra como ele vai aparentar pros seus colegas de profissão. O cara tá nem aí pra... Imagina na próxima entrevista dessa galera que cobre política lá nos Estados Unidos. Chega lá o maluco. Aí os caras comentando entre eles, olha lá, o cara do Pokémon ali, ó. Caralho, mano. Eu não faria isso no meu trabalho, mano. O cara que, como eu falei, o cara tá fazendo tá lá cobrindo uma entrevista coletiva do Departamento de Estado. Ele não é o estagiário da Folha que começou anteontem, entendeu? Sim. Ele é um cara que tem um certo, né? Os comentários aqui, você vê como o Pokémon GO tá pouco fazendo sucesso. Tem o cara, sempre tem o revoltado, né? Aí ele coloca aqui, essa idiotice virou uma febre mundial. Acho que agora teremos que trabalhar em uma vacina anti-Pokémon para evitar que sejamos imundados de idiotas. Aí tem 130 joinha pra baixo, tá ligado? Você vê que o povo não gostou muito da ideia dele, da vacina anti-Pokémon. Aí o cara deu reply aqui, ó. Vou chamar os amigos só pra dar like na sua resposta. Tá bravo também. Tipo, os caras ficam anti a parada, tá ligado? E tem o vídeo, exatamente, ó. A menina aqui, Mariana Casselli, pediu um vídeo. Vai estar postado aí. Não, pois é, ao vivo. Vou até achar logo aqui pra deixar preparado aqui no deixa post. Deixa o link aí. Além do tem que... notícia aí do G1 e tal, mas tem o vídeo também. É que assim, não mostra o final, né? Mas pelo que conta no final da notícia, o cara levou meio que na brincadeira também, né? Não, ele levou... Até aqui, ó. Achei aqui o vídeo já, 36 segundinhos. Só copiar aqui e jogar no post pra facilitar a nossa vida. Os cara levam pro lado político. Essa aqui eu não tinha visto, não. O Marcelo Sobrinho coloca lá nos comentários. Aqui no Brasil poderiam inventar o emprego. Uhum. Tem uma foto, um meme sendo compartilhado aí, de um cara tentando com uma pokebola na mão pra capturar uma carteira de trabalho. Você já viu isso? Caralho, muito bom. Não tinha visto também, não. Mas já tem, vou ver se eu acho aqui pra colocar no post também. Cara, a parada tá sendo uma loucura pras pessoas estarem com esse desprendimento social completo, mano. Não, o cara no meio... Porque, assim, o negócio... Pokémon, videogame no geral, na real, né? Gente que joga e acompanha sabe que não é. Mas videogames, no geral, sempre foi visto como uma parada de criança, sabe? Um negócio especialmente mais... Pokémon. Não, exatamente, especialmente Pokémon. E, assim, um negócio mais casual, que você joga ali pra passar... Mesmo quem joga, às vezes, o cara tem 1000 horas de Candy Crush... E aí ele, porra, mas videogame é coisinha de criança. Só que ele, todas as horas vagas dele ali, ele tá nessa porra, sabe? Mesmo quem joga, acaba achando uma parada mais um hobby. Uhum. Independente de ser de criança ou adulto, acaba vendo como hobby. O cara, você tá no trabalho, você não pode jogar, mano. Mano. Você tem que fazer o seu trabalho, porra. Uma parada séria, porra, terrorismo, uma parada, né... Um negócio, porra, não era uma coletiva do vereador da cidade falando do, sei lá... Sim. Da nova inauguração da nova praça, tá ligado? Aí tem aqui a outra reflexão nos comentários, ó. Ridículo esse pessoal criticando o jogo. O Brasil seria um país muito melhor se cada um cuidasse da sua vida. Tipo, mano... Eu vi. É foda, né? Porque o cara, ele quer... Tipo, a galera não pode criticar nada também, tá ligado? Se você partir desse princípio que cada um tem que cuidar da sua vida, fodeu. Ele não era nem pra estar criticando quem tá reclamando, então. Exatamente, ele tem que cuidar da vida dele. A gente buga a Matrix. Uma coisa importante que a gente esqueceu, Izzy. Quem enviou essa notícia? Quase que eu esqueço. Nosso brother Zuko Viper. Então, Zuko Viper. Eu não sei como é que ele pronuncia. Vai saber. Deixa eu fala nos comentários aí, Zuko. Fala nos comentários pra nós aí. Abraço, amigo Zuko. A próxima notícia que iremos ler aqui foi. Cara, é parente do Mussum? Edson Maciel. Não, Edson Macedo, parente. Não, eu acho que. Não, é Edson Maciel DS. Ele é um fã do Nintendo DS. Pra mim vai ser Edson Maciel agora. Maciel. O que aconteceu? De novo, mesmo esqueminha? Pokémon Go? Tracinho. Mulher descobriu traição através do jogo. Essa notícia está no site glorioso Legião dos Heróis. Peraí. Essa do traição é do Rodrigo Baluto. Tu pulou aí, porra. O do Edson Maciel diz é do... Cara, então não tá na ordem, viado. Tá, cara, eu mandei na ordem aí, caralho. Lê aí de novo. Foi a ordem que eu abri aqui, porra. Olha direito, porra. Também no G1, Planeta Bizarro, nossas sessões favoritas do G1. Ah, sem dúvida. Americana fica presa em árvore, em cemitério. Olha aí. Vou jogar Pokémon Go. Não é nem a primeira que a gente reporta aqui no Melhor Podcast do Brasil. Presa em árvore. Ué, aquela agora... lá era o que mesmo? Ela foi a Jefetixi, né? Não, eu acho que ela derrubou o celular, não foi isso? Ah, é uma loucura sim, pode crer. Aí, tá vendo? De repente aquela mulher era essa também, maluco. Caralho, você pode ver que... Não, essa mulher, dela, de repente, será que é a mesma? Qual era o estado em que aquilo aconteceu? Aquilo aconteceu na Flórida, eu acho, não lembro agora. Não, mas ela foi atrás do celular, resgatou o celular naquela árvore e saiu com o mesmo celular pra jogar Pokémon Go. Caraca, essa... Mano, eu desci aqui, a notícia não é nem tão interessante, mas tem 552 comentários, isso é louco. Caralho, vem aí, vai vendo. Caso ocorreu no estado de Nova Jersey, olha aí onde meu irmão mora. Ela ligou para os bombeiros que as resgataram com a ajuda de uma escada. Autoridades dos Estados Unidos informaram que uma mulher de Nova Jersey ficou presa em uma árvore enquanto tentava, sem muito sucesso, né, caçar um Pokémon virtual em um cemitério. Eu acho legal. Mas um Pokémon virtual. Mas é isso que eu ia falar. Pra não confundir com os Pokémon reais, é isso? É. Em um cemitério. Teve que pedir ajuda aos bombeiros. É sério que se eles não botassem virtual, alguém ia achar que a mulher tava... Você vai ficar em dúvida, né, mano? Você tá pegando um porquinho da Índia, sei lá. Bombeiros da cidade de... Caralho, que cidade é essa? Clarksboro, isso aí. Disseram que a mulher escalou... Estados Unidos, Massachusetts. Disseram que a mulher escalou a árvore na terça-feira enquanto jogava o game de realidade aumentada Pokémon Go no seu celular dentro do cemitério de Eglinton. Ela ligou para a emergência e os... Porra, mas, mano, imagina a situação, a mulher no meio da árvore, toda estrupiada. Pelo menos ela tava com o celular na mão, né? não deixou cair que nem a outra. Porra. O que aconteceu, senhora? Eu tô preso aqui na árvore. Ela ligou para a emergência de bombeiros. Ela ligou para a emergência e os bombeiros de S. Greenwich. Caralho, os caras botam os nomes também para a notícia ficar grande, né? Township ajudaram a descer por uma escada. Porra, ela escalou a árvore então. Pois mano. É, maluco. Ela tava andando e foi capturada pela árvore. E isso é um vacilo louco, porque, tipo, o Pokémon, ele não se manifesta dependendo da altura onde você tá. Tipo, você se movimenta no eixo X e Y, e o eixo Z de altura é indiferente, tá ligado? Pelo menos eu acredito que seja. A mulher manjadora pra caralho, em vez de dar a volta na árvore. Aparentemente, pois é, ela que o Pokémon... quer saber? Não, o Pokémon tava aparecendo... Olha isso, a merda. A árvore deve ser grande, né? Então o Pokémon tava aparecendo na área em que a árvore cobre. Né? Sim. Em vez de deixar pra lá esse Pokémon, deixa pra lá. Ah, não, vou pegar essa porra desse. Qual que seria, hein? Qual que deve ser? Um Dugtrio? Não. Qual é o Pokémon vai que. Saber qual que vive na árvore? Pokémon que vive na árvore? Um Pidgey? Tem algum Pokémon macaco? Tem, pô. Monkey tem o. 151? O Mankey? Não, mas é o 151. Então, Mankey. Era ele. Ah. Era ele, pode crer. É, o comandante dos bombeiros da região disse à TV local que a mulher estava um pouco embaraçada. Só um pouquinho. Não, a árvore realmente é cabulosa, mano. Nossa senhora. Não, ela não foi divulgada justamente para evitar mais constrangimentos. Caramba. Em um post no Facebook, os bombeiros pediram para que os jogadores de Pokémon GO prestem atenção por onde andam, para que ninguém se machuque. Não, mas prestar atenção por onde andam não é o problema. Não, essa orientação é para todo mundo, né, caralho? Não é só para quem joga Pokémon GO. Não, o pior é que essa orientação não teria ajudado ela, porque ela tava olhando para onde ela tava andando, ela tava olhando para a árvore. O negócio é que subir tá na árvore olhando, foi uma ideia. E mirando com o celular, né? Pois é. E aí ela foi... Tem a fotinha aqui da árvore, não vai ter vídeo, né? Porque os caras não quiseram nem falar o nome da mulher, ficaram com pena, coitada. Coitada. Ela não ser zoada no, a mulher ficou no Instagram. Mano, como assim, mano? As pessoas ficam trepando em árvore pra catar Pokémon. Cara, como eu falei, ainda bem que o celular tava na mão ainda. Sim. Imagina se a mulher sobe ali e o celular cai. Puta, nunca mais ninguém resgata. Ia passar alguém, tá ligado? Não, e talvez a próxima pessoa que fosse lá capturar o mesmo Pokémon que ela tava tentando ia chegar lá e falar: gente, tem uma mulher capturada aqui. Quem é esse Pokémon, tá ligado? Mano, o Pokémon, os Pokémons estão... Isso aí é a era das máquinas, maluco. Mano, a gente quer capturar os Pokémons, ó. Os Pokémons deram um jeito de se juntar com a natureza. Estão capturando os humanos. Capturar nós. Revolta das máquinas. Graças a Pokémon e celulares. Tá vendo? O maluco lá não falou que a CIA, o FBI e o caralho tava usando Pokémon pra... Como que fala? Espionar a gente? Uhum. Olha aí, ó. Então, caramba. É tudo uma grande conspiração. Mas aqui, antes de ler os comentários, vamos fazer um desafio. Eu te garanto que alguém vai estar falando algo como trabalhar ninguém quer. Sim. Vão culpar o governo. A notícia não é nem no Brasil, mas vamos falar que é culpa do PT. Vamos falar que a Dilma, o Temer, sei lá quem que cuida do Brasil agora. Quem que cuida do Brasil agora? Quem cuida dessa favela? Quem é o dono do quem povo? Que é o síndico agora? É, não sei. Tipo, começa a vazar água, o cara não sabe pra quem ele liga mais, tá ligado? Caralho. Vai, vamos ler aqui, ó. Porcaria de jogo, mais um que enche a cabeça das pessoas. Que futuro. Ó, reclamando do jogo, blá, blá. Aqui falei, ó, comentários mais populares. Caralho, tem 1.200 likes. Tainá, caçar uma louça pra lavar não quer, né? A Tainá já associa a jogatina de Pokémon GO a falta de fazer. Fala que deveria caçar uma louça pra lavar. É, pois é. Caçar uma louça pra lavar ninguém quer. Aí isso gerou uns 50 comentários de gente dando reply. Porra, aí tem um cara aqui filosofando, Rafael Matos. Quando o Einstein achava que as pessoas se tornariam idiotas com a sobreposição da tecnologia na sociedade, ele poderia se surpreender mais ainda com a chegada de Pokémon GO. Cara... Pokémon GO tá além das teorias e entendimentos de Einstein. Ai, ai, ai, ai, ai, mano. Os caras... Cara, como é aqui, que... Aqui, o cara aqui, o cara que critica o Brasil. O brasileiro já tá até babando na ânsia de poder jogar essa parada aí. Vai triplicar os roubos dos celulares. Triplicar. Já tem todo o mercado. Caralho, mano. A Nayara Souza já falou aí que a gente já tá antecipando, ansiosa pra ver as bizarrices dos brasileiros. Lógico. Quando a parada sair no Brasil, mano, nossa, esse negócio de roubo de celular realmente vai ser um problema, mano. Você sai andando. Sempre que eu ouvi falarem pra mim, quando eu vou pro Brasil, é não ficar dando sopa com o celular na mão por aí. É, e o cara vai estar olhando pra tela, né? O cara vai estar andando com o celular na mão, olhando pra tela, nossa. Vai ser foda. Bom rolar outros Poké Assalto aí, rapaz. Poké Assalto. O Bubassalto, Bubassalto, né? Bubassalto. Pô, eu ri muito quando eu li Bulbasalto, mano. Bulbasalto, os caras não perdem tempo. Pô, tem uma galera muito revoltada aqui, ó, Aguinaldo. Por que não inventa os caçadores de serviços ou bando de desocupados? E esse foi o que escreveu caçador com S também, não foi? Não, não. Se a gente for comentar português da turma, a gente tá fudido. O foda é que, assim, os caras sempre associam quem o cara tá jogando, logo ele é um desempregado vagabundo que não faz nada da vida, tá ligado? É. Ele não pode... Isso é um estereotipo besta. Pois é, o cara não pode... Ah, tá, ele trabalhou, aí foi pra casa e agora no tempo livre dele, ele tá jogando... Exato, ficou preso na mano. Coitado da mulher. É porque a galera gosta de menosprezar, né, mano? Essa que é a verdade. Total. Não, e foda que assim, vai ver, você coloca lá... encontraram a cura do câncer. Eu, porra, podia estar em casa trabalhando, tá ligado? Não, tudo, pois é, tudo uma louça e ninguém quer. Tipo, mano, tudo, os caras vêm com essa porra de comentário. Agora, Evandro, mandado pra gente pelo Rodrigo Baleiro, lá no Twitter, olha essa. Sempre assim, né? Pokémon GO, tracinho. Pode. Mulher, desculpa. Por que que... eu tô vendo que essa é a sintaxe, então, da parada de notícia. No começo, porra, é pra atrair clickbait, né? Mas podia ser. Mulher descobriu traição através de Pokémon GO. Mas por algum motivo eles colocam... Normalmente o cara colocar na frente, sei lá, na hora de buscar aparece, não sei. É. De repente, eu acho que isso é coisa brasileira, porque nos sites gringos você não vê assim, não. Pelo menos eu não vi nenhum. Folha, se tá na Folha, no G1 ou no blog.com, todos colocam esse esquema. Pokémon GO já foi responsável por uma porção de situações bizarras desde seu lançamento semana passada. A gente sabe. Tá vendo aí? Não foi só a gente que percebeu. E agora a gente pode adicionar a descoberta de um namorado traidor nessa lista. Vamos ver o cara que é o fato agora. Um dos aspectos mais intrigantes de Pokémon GO é a sua jogabilidade baseada em localização. Como o mundo de Pokémon GO é cheio de ginásios, Pokéstops e monstrinhos, o jogador é conduzido a diversos lugares. No entanto, isso também significa que o jogo guarda o histórico dos lugares onde você esteve. Evan Scrammer disse ao... O foda que o cara coloca, uns aspectos intrigantes. Não tem nada de intrigante, né? Esse é o funcionamento do jogo. O cara usa o GPS celular e vê onde você tá, normal. Isso não é exatamente intrigante, realmente. Não é, né? Ninguém fica, caralho, gente, como será que os caras fazem isso, meu Deus? É, não. Que tipo de bruxaria é essa? Vou jogar meu celular na fogueira. Mas Scrabble disse ao New York Post que seu namorado terminou com ele depois de descobrir, graças ao seu histórico de Pokémon GO, algumas de suas localizações recentes. Cada Pokémon não exibe apenas a estatística da criatura, mas também o local onde o jogador as encontrou. Acontece que a Scrabble pegou alguns monstrinhos perto da casa da sua ex-namorada. Na verdade, ainda falou. Na verdade, não só os monstrinhos. Pegou outra coisa. Capturou muito Pokémon. Caralho, pegou a ex. Ela viu que eu tinha pegado um Pokémon enquanto estava na casa da minha ex, disse Scrabble. Quando ela o confrontou sobre isso, ele não conseguiu uma resposta satisfatória. O que significou o final. Cara, deu a titubeada, tá ligado? A mulher falou: ah, que porra é essa aqui? Esse Pokémon aqui, ô filho da puta! Aí o cara. Qual é o nome de um bairro aí? Tava na Moca? O que você tá fazendo na. O que você tá fazendo em Osasco? Ô, Evan Scribner. Pô, meu cachorro quente? Não, foi um Pokémon. Tá certo. Bem do lado da casa da mulher lá. Deu a titubeada, não respondeu rápido e fodeu. Ela descobriu isso na noite passada, na minha casa, e não fala comigo desde então. Ou seja, cara, olha isso, né? Os caras estão falando, né? Tá rolando altas teorias de conspiração, que o Pokémon GO foi criado pela Central, né, de Inteligência Americana pra espionar nas pessoas. Embora isso não seja verdade, o Pokémon GO pode espionar nas pessoas de formas, né? Como é que se diz? Que você não esperava. Você, é que na real, assim, pode espionar se você se deixar ser espionado, né? Pois é. É a mesma coisa se o cara ir no motel com a ex e fazer check-in no Foursquare, porra. Porra, e tinha gente que fazia isso, você sabe. E, caralho, Foursquare, mano. Por onde anda? Era, vai saber. Tá aí no celular de alguém instalou. Será que ninguém ainda usa essa porra? Ouso dizer que alguém desinstalou o Foursquare pra instalar o Pokémon GO. Porque não tinha espaço. Exatamente. Pode crer. Porra, o cara já pensou, mano, olha a situação. O cara foi lá capturar. Vem cá, o cara admitiu que ele tava... Não, ele devia ir regularmente, né, mano? Você tá ligado? Porque... Não, você tá ligado que ele não admitiu que ele traiu, não foi? Sim, na notícia, mas porra, nessa aqui, Ele não admitiu, mas no post lá do New York Post, ele admite que ele tava traindo. Supondo que a história... Então, aí que tá, eu acho que ele já... Vamos aqui julgar, né? Afinal, é o que a gente faz. Ele já devia estar traindo pra caralho. Aí ele já tava ali e falou, opa, aproveitando que tem esse Pokémon aqui, vamos capturar. Porque o cara não ia... Se o cara fosse de boa, fosse honesto... Honesto não, né? Porque não vamos julgar a honestidade aqui. Se ele fosse fiel à namorada dele, ele podia muito bem ir lá, capturar o Pokémon e sair fora. Eu tô aqui questionando até, como eu já falei, né? A gente toma um certo cuidado, assim, um certo crivo jornalístico. Eu tô vendo aqui que a única fonte disso ter acontecido é o cara alegando que isso aconteceu. Não tem nem a namorada. Não tem nem relato da namorada, não tem foto. De repente é um maluco que queria simplesmente aparecer na mídia, sei lá, mano. Pode ser, ele fez uma aposta com os amigos dele. Eu estou cético aqui agora. Porque, não que não seja possível, é bem plausível a parada. É porque calma aí, não... mas tem o nome dele no New York Post, vamos achar ele no Facebook. Vamos ver aqui, se ele tá solteiro mesmo? Não, vamos ver se tem foto com a namorada. Ai, meu, vamos ver aqui. E aí, se tiver, a gente acha, pergunta pra namorada, e aí, se a história é verdade. Vou confirmar aqui na hora. Evan Scribner, tô vendo ele aqui, é esse aqui? Achou ele já, caralho. Não, peraí, deixa eu ver esse aqui, não, acho que esse cara não. Se achar rápido assim, pelo amor de Deus, hein, mano. Deixa eu ver. Não, não parece ele não, hein. O Evan Scribner, ele me lembra um pouco o Ronald Hughes, por algum motivo. Acho que é o cabelo com a barba. Sim, lembra mesmo. Não tô achando não, hein. Tem muitos Evan Scribner de... eu ia falar, pô, podia ser um nome mais bizarro, mas pelo jeito é bastante popular. Eu achei outras matérias aqui falando sobre o cara. Será que não é esse mala de boneco, não? Tem mala de boneco nesse puto. Não tem tantos. Pois é, eu tenho uma certa... Eu tô aqui um pouco cético. Quando eu vejo uma notícia muito, muito galhofa, mas sem nenhuma confirmação, a não ser o próprio cara falando o que aconteceu... Você sabe, aí tá, mas aí a gente precisa ser mais um pouco believer. E, cara, é um bagulho que poderia acontecer. Não, pode, não é uma coisa, assim, absurda, né? Não é uma parada que é impossível. Total, cara, eu acho que aconteceu, eu prefiro acreditar que aconteceu. Você acha que aconteceu? Vamos deixar o pessoal nos comentários decidir. O povo aqui, a voz do povo aqui, o melhor podcast do Brasil, é a voz de Deus. Eles decidem. Você acha que aconteceu se o cara tava realmente traindo ou se isso aí é um belo, famoso caô? Você deu uma furada de olho na turma. É, se sabe. Cara, eu acho que aconteceu. Mas aí temos o quê? Os comentários que são sempre maravilhosos. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Deixa eu ver uns 7 mil compartilhamentos, que a turma quer mais é ver o Chico pegar fogo. Sim, certamente. É legal que esse relato, ele já deixa os caras já espertos. Os caras que estão jogando Pokémon GO e estão... dando uma furada de olho na namorada, já vão lá e... É, exatamente. Né? Por que eu tô achando que isso aí é meio esquisito? Porque é o seguinte. O cara, a mulher foi ver os Pokémon que ele catou, né? Aí ela foi... Não, mas é plausível ainda, é plausível. A mulher tá dando uma olhada lá nos Pokémon que o cara travou, pegou. De repente eles estavam comparando os Pokémons, né? Que faz parte da parada, né? Porra, esse aqui ainda não tem, hein? Aí foi ver onde que tinha, tuim! Opa. Casa daí. Isso é foda também, né? Como é que a mina sabia onde era a casa da ex, mano? Bom, de repente ela conhecia a mulher, né? Mulher maluca, tem que ficar longe dessa menina aí, mano. De repente ela... Antes era, deixa eu ver seu WhatsApp, agora deixa eu ver seus... Deixa eu ver se eu catar esse Pokémon aí, João. Ô, João, você catou esse Pokémon onde? Deixa eu ver aí. Tem um cara aqui nos comentários falando, o mais importante a notícia não falou qual Pokémon era. Pô, isso é o mais importante? Tem algum Pokémon que tem chifre? Caralho. Tem aquele o touro lá, cara. Como é o nome? É o... Pô, é um Pokémon bem bosta, inclusive. Pera aí, deixa eu ver. Imagina. É o cara... É o Taurus. Então, era o Taurus, cara... então. Cheguei em casa. Que ironia, filha da puta, mano. Pô, eu pensei se fosse um Taurus. Que bosta. Taurus é um Pokémon bem bosta, eu acho. Eu nem manjo de status de Pokémon, não é porra nenhuma. Acho que é um Pokémon bosta. Só conheço uns 10. Não fala de nome, não sabe uns 10. Cara, Taurus não é o Pokémon favorito de ninguém. Mano, o Eevee é o mais maneiro. O Eevee é bacana. Eevee... Os clássicos, né? Clássico não tem como. Eu capturei um Eevee, inclusive, esses dias. Por que chorar? Tu vais vencer. Já aprendeu? Cante comigo. Por que tu vais... Então, continuando, nossa última notícia aqui, enviada pelo nosso bravo... Léo Leonardo, 85, deve ser o ano que ele nasceu, provavelmente. Uhum. Pokémon GO, polícia faz alerta após jogador bater em viatura nos Estados Unidos. Ah, caralho, mano, vai. Como a gente já falou que a turma não tá nem aí pra vida. Puta que pariu. Esse cara é um outro exemplo disso, ó. O cara tá dirigindo e jogando Pokémon, já é um vacilo. Tá errado. Aí ele bate aonde? O carro na polícia. Ele bate o carro da polícia. O acidente ocorreu na cidade de Baltimore, mas ninguém se feriu. O motorista botou a culpa do acidente no jogo idiota de celulares. Importante que isso está em aspas e está na notícia, não foi a gente que falou. A cidade americana de Baltimore criou uma placa alertando jogadores de Pokémon GO dos riscos do jogo. Depois que o motorista bateu em uma viatura desocupada enquanto caçava as criaturas. Esse cara deu sorte pra caralho, né? Porra! Não, o foda é que não tinha ninguém, ou seja, o carro tava parado e o maluco não conseguiu bater, mano. Que bosta. O vídeo postado no YouTube tem as imagens da câmera que estava acoplada ao corpo de um policial que conversava com dois colegas perto de viatura estacionada. Caralho. Deixa eu ver isso aqui então. Eles pararam pra, sei lá, comprar rosquinha, né? Que é isso que é nos Estados Unidos. Peraí, mas eles capturaram a batida. O cara tava com a GoPro no peito, vamos ver agora. Tô vendo aqui. Porra. Cadê? Olha o som. Caralho, mano. O cara deu um famoso side swipe no carro, tá ligado? Nossa, mano. Nossa, que cacetada, cumpade! Calma aí. Que hora que é? Caralho, lá pros 30 segundos, olha isso. Nossa, mano. Mano, foi uma porrada, mano. Tava olhando pra frente? Não tava. Ele achou que ele tava com Tesla, mas ele não tava. Caralho, ele parou o carro, lá vai a polícia correndo atrás. Tá bem, né? No mínimo ele parou porque ele viu que era o carro da polícia, mano. Puta que pariu. Imagina o susto, mano. Ele estacionou. Cadê? O confronto. Um Toyota RAV4 bateu na viatura, tem o vídeo. Aí ele parou. Se a escola e o motorista que não se feriu diz, cara, isso que eu ganho jogando esse jogo idiota. Que sabe que chibatada, ele ficou puto, na real, porque deve ter conseguido capturar o Pokémon, mano. Que chibatada. Ele admitiu que tava jogando Pokémon? Pô, ele já chega e mostra, caralho, que vacilo. Ele fala, ó. Tava jogando essa merda. Ele sai do carro mostrando o celular, ó. Cara, a polícia americana é outra pegada, né, mano? Se isso rola no Brasil. A polícia chegou falando, os caras tá bem, papapá. Caralho, já chegava enquadrando, dando tapa, cara. Brasil, o pandeiro ia comer, maluco. Caralho, mano, a polícia... Nossa, mano, a polícia americana é muita gente boa. Os caras já chegaram perguntando, pô, você tá bem aí? Você tá de boa? Você tá de boa? O que houve? É, e o cara... Aí é que tá, o cara tava lá jogando, se divertindo fora, capturando pokémons e tal. Aí ele bate no carro da polícia, aí automaticamente a culpa é do jogo. É um jogo para idiotas, tá ligado? Uhum. Mano, você que é um imbecil, porra. Tem um cara aqui muito, muito bolado nos comentários do vídeo no YouTube, mano. Traz. Lê aí. Cadê? Esse comentário aqui. Qual? Leia Dumbass Game, motherfucker! Lê aí, ó, traduz pra galera. O cara falou, jogando esse jogo idiota, seu idiota, eu acho que você sabe que pra ele. Eu espero que você saiba que esse jogo te dá um aviso sobre prestar atenção onde você tá indo. É culpa a si mesmo e não ao jogo. Eu odeio quando as pessoas tentam usar a bodes expiatórios. Seja um homem e admita seu idiotismo. O cara tá realmente ofendido porque ele falou mal do Pokémon, tá ligado? Caralho, o cara ficou puto. Esse cara aí, ele é o dono da página do fã-clube do Pokémon GO de Baltimore, eu acho. Deve ser. Ficou revoltadaço. É foda porque, mano, tipo, o cara... E a placa? A polícia teve que fazer uma placa, gente. Não dirija e jogue Pokémon. Play safe, tá escrito. Mano, o cara tá vacilando. Tem a plaquinha com o celular na mão, a Pokébola, uhum. E o bagulho de proibido, tá ligado? Uhum. Ai, caralho, o ser humano é um imbecil do caralho mesmo, se a gente for ver. Mano, como assim? O cara, mano, foi uma porrada. É, aconteceu aquele clássico de você sair um pouquinho da pista, tá ligado? Isso. Ele tinha que estar na faixa do meio, ele foi indo pra faixa da direita, não viu que o cara andou pra faixa da direita. E deu aquela raspadinha de lado. Nada mais é que um jegue, né, mano? E a culpa é do Pokémon. A culpa é dele ter jogado. Pois é, cara... Mano, eu não consigo compreender o cara jogar um jogo dirigindo é uma porra de um carro. Mano, respondeu no WhatsApp, porra. O cara vai ficar jogando. Isso, você mandar áudio no WhatsApp, que é consideravelmente mais seguro, já é um perigo. O cara tá jogando videogame, mano, um joguinho de celular, mano. Mas será que tá tendo? Não tem muita lógica, porque, mano, ele vai ficar ali, tá tentando capturar um Pokémon? Cara, ele deu uma sorte do caralho, brother, porque ele podia muito bem ter matado alguém ali. Sim. Se tivesse alguém, sei lá, atravessando a rua na hora, ou ali do lado do carro. Isso. Não, se o cara tivesse acabado de estacionar e estivesse saindo. Puta já merda, mano. O cara teria sido esmagado ali. Doideiras, doideiras. Mas é isso aí, Pokémon GO. Cara, provavelmente não fazemos a segunda parte desse programa quando for lançado no Brasil. Imagina, pois é, eu já ia falar, imagina quando essa porra sair no nosso país, onde a galera já é um pouco... A gente sabe que o brasileiro... Paraná, imagina o Paraná! Eita, caralho, especial, um mês especial de Pokémon GO no Paraná, quando essa porra sair no Brasil. Quero saber que tipo de Pokémon que vão colocar no Paraná, mano, porque lá o pau come. Eu tô agora, eu não sei se eu fico animado ou assustado. Com esse jogo Canadá chegando no Brasil. É, tipo... não teve tanto. Acho que os canadenses são bem, né, bem tranquilos. Não teve tanta notícia bizarra de Pokémon GO no Canadá. Até porque demorou um pouco pra chegar no Canadá. Chegou no Canadá alguns dias atrás. Enquanto nos Estados Unidos a parada já tá rolando e acumulando notícia maluca já tem quase um mês. Não, um mês não, tô ficando louco. Há umas 3 semanas aí, eu acho. Não, nos Estados Unidos acho que vai fazer um mês, não vai não? Não, peraí, deixa eu ver aqui, Pokémon GO. 3 semanas, é. Saiu só no começo de julho. Isso daí, 3 semanas. Vai fazer um mês mesmo. Ou seja, nos Estados Unidos deu tempo. De repente o Canadá ainda tá só a... Como é que se diz? Vai chegar lá, entendeu? Em relação à notícia bizarra. Sim, sim. É, o mundo inteiro, né, cara? Mas qualquer parada, quando muita gente se envolve, acaba gerando, não tem como. Acaba gerando... É, exatamente. Quando muitas pessoas do nada estão indo pra um negócio que, né, atrai... A ideia é as pessoas fazerem algo na rua juntas e tal, e deixa o cara tão vidrado que ele tá a fim de jogar a parada dirigindo um carro. Cara, teve muito... Cara, você viu um vídeo que eu compartilhei que rolou no Central Park, mano? Sim, sim. Os caras estão... O cara saindo do carro, cara. O cara saindo do carro aberto, mano. O cara deixando o carro aberto no meio da rua, uma multidão indo pra cima, por causa de um Pokémon que nem raro é. Sim, imagina se tu bota essa porra no lugar raro. Não, os caras tem que fazer, sabe o quê? Colocar no meio de um campo de futebol na hora do jogo, mano. É, já pensou, no meio do jogo do Brasil, aparece um Diglett no meio do campo. Imagina a galera invadindo essa porra. Bem no meio, os caras saem a bola. Ai, caralho, mano. E se o cara quiser capturar um podcast todo domingo, o que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer, Evandro? Ele tem que ir no hbdia.com. Não, tem que ir no padrim.com.br. Ah, é. Volta. Ele tem que primeiro ir no site, e aí depois ele vai no padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil. Esse programa só existe por causa da generosa contribuição dos nossos repórteres do MPB aqui. O pessoal, você pode contribuir através do boleto, através de... Como é que paga? É, ainda existe, né? Porque a turma tá fraca lá na contribuição, gente. Pois é, o pessoal, a gente não atingiu... Ali, porque senão, pra desencanar, é um 2. A gente não atingiu a meta ainda, mas eu acredito. Eu acho que o que aconteceu é que o pessoal tá esperando chegar aí o pagamento de alguma coisa. Eles vão confiar nos nossos ouvintes. A gente tá com a meta pra poder fazer o programa todo domingo, né? Religiosamente. Regularmente e tal. Pois é, então, o pessoal que quer contribuir com a gente lá, vai lá no padrim.com.br/o melhor podcast do Brasil, contribui com R$1, R$2, R$5, qualquer valor. Qualquer moeda é nóis. Qualquer valor. E você pode pagar com boleto, né, que facilita muito pro pessoal brasileiro. E o programa só continua por causa disso, brother. Exatamente. Cheguem junto pra gente ficar aqui comentando, alegrando todo domingo. A gente já falou aqui, né? Macarronada da mamãe domingo, macarronada da vovó. Depois, à tarde, se tiver de bobeira, escuta o podcast da risada. Easy, quem é padrinho recebe antes. Sim, quem é padrinho então, recebe com antecedência. Se você é desesperado, olha aí, ó. Exatamente. Recebe com antecedência antes de todo mundo. O cara vai se sentir especial, mano. Ele tem acesso prévio. A gente tem contato com a turma lá no grupo do Telegram, que já é um clássico pra todo mundo que tem esse tipo de contribuição. Exatamente. Que é bem maneiro, que é um jeito que a gente tem de conhecer a galera, trocar ideia, trocar experiência. Mandar notícias. Esse dia eu tava falando com eles, falando várias paradas da loja lá que eu trabalhava e tudo mais. Uhum. Então, cara, é maneiro. Pode crer. E é isso aí. Entre em contato com a gente no Twitter, @EasyNobre, @EvandroF. O que mais? Ouça a gente no 99 Vidas também, 99vidas.com.br, um dos melhores, se não o melhor podcast do Brasil de jogos. Caralho, pouco específico. Quiçá, melhor podcast de joguinhos do Brasil. Melhor podcast de joguinhos do Brasil, exatamente. Pelo menos é o mais divertido pra gente, então foda-se. Não, exatamente, de acordo comigo. Que pode a gente se divertir. Exatamente, pra gente é o melhor, exatamente. Isso aí, mande notícia pra gente. Marque no... Como é o melhor podcast do Brasil. Marque os dois, entendeu? Marque nós dois nos links, porque fica mais fácil de achar dessa forma. Exatamente, até semana que vem. Até mais, gente. Feche os olhos, imagine um mundo colorido e faz amor comigo. Segura essa, rola na onda. Feche os olhos, imagine um mundo colorido e faz amor comigo. Segura essa, rola na onda. Feche os olhos, imagine um mundo colorido e faz amor comigo. Segura essa, rola na onda. Kirby, porta-voz do Departamento de Estado. Pera aí, minha mulher chegou aqui. What, Peppa? I'm sleeping against this wall right here. I know, there's babes. There's nothing separating it but one wall. I know. Can you close the door? It doesn't help. Oh, well. Toma. You're going to need to do your podcast in the future when I'm away. Okay. Eita. Coloca direto. Coloca direto. Já levei a broca aqui da mulher. Já recebeu, já. A mulher chegou revoltada aqui. Se ouvi. Porra, 7 da manhã e eu gritando aqui por causa de Pokémon, maluco. A mulher chegou com a cara. Fecha a porta. Eu não fechei a porta do escritório, não fechei a porta do quarto. E de repente ela tá com a cara aqui na minha frente, revoltadaça. Ai, caralho.